seguidores do animal, ele chegou! A expectativa aumenta. Raimundo Júnior! Volume 2. Ele chegou. Ele chegou. O Búfalo do Marajó. Chegou a hora, seguidores do animal. Agora, toque o berrante, meu DJ, e chame o animal. Volume 2. Pegou os meus sentidos, me fez te amar. Já não sei mais quem sou, estou perdendo o ar. Onde você está? Onde você está? Bali, Surf, Galeria BR e Mega, atrás do Shopping Castanheira. Alguém fez meu coração bater tão descompassado assim. Me faltam pedaços seu. Onde você está? Onde você está? Me deixa te amar. Geração Automotiva da Cidade Nova. Moda Lação, Moda Lação. Foi a primeira vez, a mais forte talvez, que alguém fez meu coração bater tão descompassado assim. Me faltou um pedaço seu. Onde você está? Me diz onde está? Me deixa te amar. Me diz tudo que preciso ouvir da sua voz. E ouvir você dizer que ainda pensa em nós. Me deixa te mostrar o meu amor. Esquece o que passou. Se ainda existe amor pra ter desperdiçar essa chance de viver. Agora é o Búfalo. Novo Búfalo do Marajó. Búfalo do Marajó. Tem dias que eu acordo pensando em você. Em fração de segundos fez o mundo desabar. E aí que cai a ficha que eu não vou te ver. Será que esse vazio um dia vai me abandonar? Tem gente que tem cheiro de rosa de avelã, um perfume doce de toda manhã. Você tem tudo, você tem muito, muito mais que um dia eu sonhei pra mim. Tem a pureza de um anjo querubim. Eu trocaria tudo pra te ter aqui. Minha paz pelo um beijo seu. Eu toco meu destino pra viver o seu. Eu toco a minha cama pra dormir na sua. Eu toco mil estrelas pra te dar a luz. Tudo que você quiser. E se você quiser, eu dou meu sobrenome. Eu toco a minha paz pelo um beijo seu. Eu toco meu destino pra viver o seu. Eu toco a minha cama pra dormir na

instalação. O Búfalo do Marajó. Galeria BR e Mega, a casa do shopping Castanheira. Usa chapéu de couro, uma bota invocada. Os seus cabelos loiros, amor, me apaixonei. Já não vejo a hora de me notar aqui. Fico aqui te mandando sinais. Estou afim. Invento uma batida qual. Vou virar o seu bião. Vou ganhar o rodeio do seu coração. Me apaixonei. Inventei a batida tal. Vou virar o seu bião. Vou ganhar o rodeio do seu coração. Me apaixonei. Manda MC, sucesso! Búfalo Hi-Fi System Sound. É perfeito. Usa chapéu de couro, uma bota invocada. Os seus cabelos loiros, amor, me apaixonei. Já não vejo a hora de me notar aqui. Fico aqui te mandando sinais. Estou afim. Inventei a batida qual. Vou virar o seu bião. Vou ganhar o rodeio do seu coração. Me apaixonei. Inventei a batida qual. Vou virar o seu bião. Vou ganhar o rodeio do seu coração. Me apaixonei. Inventei a batida qual. Vou virar o seu bião. Vou ganhar o rodeio do seu coração. Me apaixonei. Inventei a batida tal. Vou virar o seu bião. Vou ganhar o rodeio do seu coração. Me apaixonei. Agora é Búfalo do Marajó. O animal chegou. Do Tigrão, organização Charles Santana. 5 horas da manhã, você me liga pra falar que me ama, que me quer. E eu olhando sem entender o motivo da minha declaração. Alguma coisa aconteceu, ela me disse. Tá tocando pra você se apaixonar. Esse é o caçador de sucesso. E faz você dançar. DJ Marujo, DJ Marujo. O caçador, o caçador, o caçador, o caçador. É o Búfalo chegando e dominando. Dinho absoluto, Dinho absoluto. Fazendo você dançar. DJ Luiz, o poderoso chefão. Bora lá, chefão. Novo Badalaçó, o Búfalo Hi-Fi System Sound, totalmente original. 5 horas da manhã, você me liga pra falar que me ama, que me quer. E eu olhando sem entender o motivo da minha declaração. Alguma coisa aconteceu, ela me disse. Agora é o Búfalo. Anda, anda, MC. história de amor que nem ao menos conheceu e inventou. Mas seu sorriso me fez mudar, me transformou no Dom Juan conquistador. Escrevo cartas pra você, como é uma flor. A lua te dediquei. Eu te troquei em coração. Suplica em mim por 5 segundos junto a você. Por 5 segundos eu te troquei em coração. Suplica em mim por 5 segundos junto a você. DJ Marujo, o caçador de sucesso. Manda MZG, sucesso! Na história de amor que nem ao menos conheceu e inventou. Mas seu sorriso me fez mudar, me transformou no Dom Juan conquistador. Escrevo cartas pra você, como é uma flor. A lua te dediquei. Te troquei em coração. Suplica em mim por 5 segundos junto a você. Por 5 segundos eu te troquei em coração. Suplica em mim por 5 segundos junto a você. Que errei, é superdão. Por 5 segundos eu te troquei em coração. Suplica em mim por 5 segundos junto a você. Por 5 segundos eu te troquei em coração. Suplica em mim por 5 segundos junto a você. Alô, seguidores do animal, o búfalo chegou. É o búfalo do Marajó. Eu sei que vais pra bem longe. Perdido, eu sei. Te quero muito, saibas. Se não atendo, diga só quem você preferiu ficar. Se fugir, sabes bem que o sonho acabou. Se sabes que só assim é quem briga com amor, é que vem ao e só. Se tu sei que vais pra bem longe. Banda Bros Clube Melody, nas principais garagens do Brasil. Neto Refrigeração. Neto Refrigeração. Automotiva da Cidade Nova. Eu sei que vais pra bem longe, mas sei eu estarei perdido. Eu sei, te quero muito, saibas. Se não atendo, diga só quem você preferiu ficar. Se fugir, sabes bem que o sonho acabou. Se sabes que só assim é quem briga com amor, é que vem ao e só. Se tu sei que vais pra bem longe. Se fugir, sabes bem que o sonho acabou. Se sabes que só assim é quem briga com amor, é que vem ao e só. Se tu sei que vais pra bem longe. Conquistou o Pará. Como tudo mudou de repente. Ai, mano! chegou. Chegou. Agora é o Búfalo. Rebeca Lindsay! Não me peça pra não chorar. Você disse que era pra sempre. Sem me ouvir, sem me dar um sinal. Como tudo mudou de repente. Equipe, os canalhas do comércio, você vai curtir com eles. do Refrigeração Automotiva da Cidade Nova. Manda 007. Estou sofrendo desde quando me deixou. Chifrinho com o Búfalo, vem! Banda 007. Gente, se amar, quero te abraçar, sentir o teu calor, vem me aquecer, preciso de você. Fiz para você, amor, um coração

Hi-Fi. DJ Marujo! Banda Batidão! Mais uma noite que eu tô sem você aqui. Tem ainda a lembrança de tudo que passou. Teu beijo, teu suor, sinto ainda o teu gosto. Foi no Badala que eu te conheci, passando o Búfalo do Marajó. Vem comigo, a gente pode até conversar. DJ Rafael Josias, Fabi Darlan, Badala o meu coração. Vem curtir, vem amar. Ao som do Búfalo do Marajó, ao som do Búfalo do Marajó. Vem comigo dançar. Vamos recomeçar. Bala Som. Búfalo Hi-Fi System Sound. É perfeito. Sem dizer que eu sinto, já não vai adiantar. Tentar chorar, ouvir nessa canção, não vou trazer você. Tento esconder a saudade, mas as lágrimas sempre vêm. Abraço meu travesseiro e penso em você, curtindo esse som. Ouro negro e os sons marcantes. Eu vou curtir o DJ Wesley e DJ Brás e DJ Joãozinho. Vou te encontrar nos sons marcantes e te amar outra vez. Eu sou ouro negro e aqui eu vou amar você. Banda Los Brontes, a maior referência em Melody. Agora, o Pará tem Badala Som. Seu sistema Hi-Fi. Um verdadeiro espetáculo em alta definição. Dizer o que eu sinto já não vai adiantar. Tentar chorar, ouvir nessa canção, não vou trazer você. Tento esconder a saudade, mas as lágrimas sempre vêm. Abraço meu travesseiro e penso em você, curtindo esse som. O que fez por você eu me apaixonar? Ouro negro e os sons marcantes. Eu vou curtir o DJ Wesley e DJ Brás e DJ Joãozinho. Vou te encontrar nos sons marcantes e te amar outra vez. Eu sou ouro negro e aqui eu vou amar você. Vamos, vamos, vamos pra cima, meu búfalo. Let's go! O Búfalo do Marajó. pegar, te prender em meu coração. Eu prometo te amar pra sempre. Com os baianadas desse dia eu vou te contar, te amar. Quem escolhe? Curtir na balada com os baianadas a noite inteira, vem comigo. Com os baianadas desse dia eu vou te contar, te amar. Quem escolhe? Curtir na balada com os baianadas a noite inteira, vem comigo. Chegando. Agora é o Búfalo. Tchá, tchá, rei, hey, acelera aí, DJ. Tchá, tchá, rei, hey, acelera aí, DJ. Geração automotiva da cidade Baby nova. Joy Benassi, o garoto das produções. O Búfalo do Marajó. Santana. Tô no Batalha Som. Tô no Batalha Som. Tô no Batalha Som. Endoida, endoida. Endoida, endoida. Endoida, endoida. Ai, meu Deus, como é bom ser vida louca. DJ Luiz, o poderoso chefão. DJ de Emerson. Tá ligado. Devagarinho. Não pense besteira, é levada. baixinho de Belém. Vamos tremer, meu DJ. Marujo vai tocar, treme sem parar. Marujo vai tocar, vamos detonar. Agora é Búfalo do Marajó, a maior tecnologia sonora do Pará. E bota pra quebrar, e vamos detonar. Estúdio RS, a produção do meu Pará. Bora, DJ Arthur, o bicho vai pegar. Te liga aí, maninho, que o show vai começar. Faz derrame de cerveja. E faz derrame de cerveja. Com a levada que é o bicho, vem tremendo, vem comigo. Você pode dançar, pode cantar, pode tremer. Chega junto aí. Faz derrame de cerveja. E faz derrame de cerveja. Marujo vai tocar, treme sem parar. Marujo vai tocar, vamos detonar. Faz derrame de cerveja. E faz derrame de cerveja. Marujo vai tocar, treme sem parar. Marujo vai vai ser.

você sem garantia de me amar, sem perceber. Eu não quero paixão, não canso de sonhar. Manda a R15, manda, manda Anjos do Melody, disparando o sucesso. O que vejo em você não encontro em mais ninguém. Um meigo jeito de ser, coisa que me faz tão bem. Fecha os olhos pra imaginar você tocando em mim, sem perceber. Me entrega você sem garantia de me amar, sem perceber. Tudo virou paixão, hoje não canso de sonhar, sem perceber. Me entrega você sem garantia de me amar, sem perceber. Tudo virou paixão, hoje não canso de sonhar, sem perceber. Me entrega você sem garantia de me amar, sem perceber. Tudo virou paixão, hoje não canso de sonhar, sem perceber. Me entrega você sem garantia de me amar, sem perceber. Tudo virou paixão, hoje não canso de sonhar. O Búfalo do Marajó, o animal que conquistou o Pará. Banda Os Brothers. Quando alguém do nosso lado tá sempre aqui, se preciso for.